Alguns anos depois chorei. Confesso que eu também errei. Só que eu nunca te enganei. Foi caô. Vou explanar pra todo mundo que eu te amo. Vou mudar meus planos, vou seguir sonhando. Só não vacila que o amor vai acabando. E se for ficar é pra sempre. Vou explanar pra todo mundo que eu te amo. Vou mudar meus planos, vou seguir sonhando. Só não vacila que o amor vai acabando. E se for ficar é pra sempre. E se for ficar é pra sempre. E se for ficar é pra sempre. Então dá uma chance.